boa noite. O 9771, sente da informação aqui. Autorização Porto Seguro. O 9071, boa noite, 360 para o Porto Seguro, copia? Na sua escuta. Autorizado, ponto seguro, nível de voo 360 pela Upper Whisky 50 até Bidev e após direto. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida da Euleda Bidev. O transponder é 5412 e o controle em 198. Corteja. Estamos autorizados 360, ponto seguro, na Upper Whisky 0, Bidev direto. A subida, decola da pista 10, é a da Elveda Bidev, transporte 5412, controle 198. Voo 9071. 9071, correto. Cotejamento, chame a torre em 118.95 quando pronto para o puxo acionamento. 295, obrigado, vamos lá. LLS, que se reita piscina 0, reporte estabilizado. 207, 15, autorizado ILS XR, repassará estabilizado pista 10, o 076. Guarulhos 05, tá livre o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10. O altímetro é 1015, chame pronto para a decolagem, Rio 5972. Está ali a linha decolada 10, o vento é 100 graus 8 nós, que negar 1015. Para controle. 9908. Aguarde um instante, cópia 320 Guarulhos. E o 5972 decolou de Salvador aos 49, controle em 1980, bom voo e boa noite. 1980, bom serviço. Climb Trans 7. 198, Rio. 198, ok. 5, boa noite, bom voo. 18, Marcinho, obrigado, Sérgio. Controle ao Rio 5972, boa noite. Rio 5972, contato radar na decolagem. Voe para Leda após Leda BDEV, submantenha o nível 320. Leda após BDEV, 320, Rio 5972. 9908, autorizado para Guarulhos, nível de voo 320, pela rota Crati, após Grufe, após Morga, após Faite, Dotiba, Madan, Belo Horizonte, Trive e Upper Whisky 58. Decolando da 10, fará curva à direita para a subida inicialmente da El, após Leda e Crati. O transponder é 5420 e o controle é 198. Corteja. Correto, total 9908, chame na torre 11895 quando pronto para o puxa acionamento. Para a torre 11895. 110 graus com 8 nós, autorizado pouso na 10. E pouso, pista 10, bom, 076. Autorizado, chame táxi, que negar 1015, 9071. Chamará para o táxi, comigo, 9071. Autorizado, total, QNH 1015, chama para táxi. Autorizado, 1015, chama para táxi, total, o Gol no 076 está no solo 54, ao livrar à direita, prossiga via Alfa e Juliette ao portão 612. Alfa e Juliette para o 612, voo no 076. Web 5837, aciona identificação, autorizado de chegada a Bonf, deixe mantenha 4 mil pés. O ajuste em Salvador no 075. Ciente, por quantas milhas 3600? A 5 graus aqui, tá? Pequeno desvio. Ciente. Rio 5972, submantém o nível 320. Chame agora Centro Recife no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25, boa noite, bom voo. 25 no 03325, obrigado, bom serviço. Cuidando com a equipe de solo, após o táxi do Gol, a sua cauda está livre, puxe. QNH 1015, chame para o táxi. Chamada para o táxi, o outro canal 6224, muito obrigado. Gol 9071, está pronto para o táxi, com 9 linha a bordo, alterna com 2 horas e 52 minutos. 9,6 a bordo, com fins 2h52. Livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Gol 9071. Direita, chama na ponto de espera. Gol 9071. Na 3600, desça para 2000 pés, o ajuste no 095, autorizado LSXR da pista no 0, reporte estabilizado. Portaria para 2000, na 3600. Mandou apoio de TAP. Voidu na 3600, reporte estabilizado. Dona, 3600. 9908, está livre o táxi. Via Juliette e Alfa até o ponto de espera da 10, ajustado no 015, chame pronto para a decolagem. Gol 9071, ponto de espera pronto. Gol 9071, está autorizado a linha decolada 10, vento é 110 graus, 8 nós. Linha decolada 10, gol 9071. total 9908, tá livre ali em manter ou no zero? Ali em manter. Salvador Ocean 6224, está com 84 a bordo, altera na Recife, autonomia 2 horas e 3 minutos. Taxa direita, chama no ponto de espera para a decolagem, 6224. Ele taxa direita, chamará no ponto de espera da 10, 6224, obrigado. O Gol 9071 decolou ao 01, controle em 198, bom voo e boa noite. 198, obrigado, boa noite. Dona Salvador, boa noite, o Gol 9071. 071, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, se me mantém o nível 360. Voo e Leda da presente após Leda Bidev. 360 da presente Leda após Bidev, Gol 9071. Gol 9908, vento 110 graus, 8 nós, livre decolagem da 10. Torre Oxané 6224, está pronto para posicionar 10. Ali mantém 10, Oxané 6224. Ali mantém 10, 6224. A 3600, complete aproximação e chame a torre, 98 decimal 95, boa noite, bom voo. Obrigado, 390. Bom, final de trabalho. Web 5837, desça para 2000, país do ajuste na 05, autorizado LS que se reita na 0, reporte estabilizado. 2000 pés, ajuste no 015, autorizado DNS X-Ray da 10, repassar estabilizado, Web 537. Controle de Salvador, boa noite, total 9908. Total 9908, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, sube e mantém o nível 360. Prossegue conforme autorizado, sobe e mantém o 320, total 9908. Boa noite, 3600, avistado, livre pouso na 10, o altímetro 1015, o vento 1110 graus com 99. Livre pouso na 3600. Agora a 8 milhas da sua posição, está efetuando o mesmo perfil. Ciente, cumpre o perfil, total 9908. Está na aliado mantém aqui, 90. Perdão, o Xané 6224, livre decolagem da 10, o vento 110 graus com 9 nós, que é H1015. Autorizado decolagem da 90, 6224. 3600, perdão, tem um avião que iniciando a rolagem agora, guarda a pista ali para o posto. Ok, para autorizar com luz de cauda dele. Toma lá. 3600, agora sim, pista livre, o vento 1 no 0 graus, uma dezena de nós. Está autorizado o pouso na 10. Sim, pouso na 10, tá, 3600. Oxané 6224, decolou 06, chame o controle 198, bom voo, boa noite, obrigado. 198, Oxané 6224, obrigado. Controle Salvador, Oxané 6224, transfere. Oxané 6224, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado e subir, mantenha o nível 190. Subindo para 190, 6224, obrigado. Da presente Leda, da total 9908. Gol 9071, sub mantém o nível 360, chame agora o centro Recife no 25.1, alterno no 33.25. No 251 ou no 3325, gol 9071, boa noite. Boa. Controle web 5837, estabilizado no localizador da 10. Webjet 5837, passando Duna, complete aproximação e chame a torre no 8.95, boa noite, bom povo. 1895, boa noite, 537. Rota 3600, no solo ao 08, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette ao portão 09. Direita Alfa Juliette, portão 09. 60. Colocou, boa noite. Eu Mike X-Ray India. Mike X-Ray India, boa noite, aguarde um instante. Oi, Salvador, Web 5837, estabilizado no LS, baixado e travado. Web 5837, o vento é 1 no 0 graus com 8 nós, o altímetro 1015, está livre, pouso na 10. Repouso na 10 de 2015, Web 537. Alô Salvador, tá? 3600, boa noite. 3600, prossiga na Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette, para o 09. Mike X-Ray India, prossiga com a intenção? Solicitamos a reboque do portão número 7 até a posição 13 do 41. Aguarde um instante então para iniciar, ok? Mike X-Ray India. Manda aí, obrigado. Salvador, voo 1074, gostaria de coordenar o 360 Guarulhos. Aguarde um minuto para a cópia no 074. Aguardando para a cópia no 074. 908, subir, manter o nível 3.